Suas lágrimas são o bastante pra mim dizer que se houvesse perdão, pra mim não poderia ser. Dessa vez foi demais e eu fui incapaz do amor que você me deixou. Faça o que preciso for, só não vá revelar o quanto fui ruim. Não queira se igualar, você não é assim. Cada um dá o que tem, você me deu amor. Devolvi com desdém uma ponta de dor, mas não fiz uma maldade. Você pode esperar, essa felicidade um dia virá. Ou quem sabe o amor me venha ficar pra vida inteira, mas nem sempre o que espera dá pra chegar. Bastante pra mim dizer que se houvesse perdão, pra mim não poderia ser. Dessa vez foi demais e eu fui incapaz do amor que você me deixou. Faça o que preciso for, só não vá revelar o quanto foi ruim. Não queira se falar, você não é assim. Cada um dá o que tem, você me deu amor. Vamos lá.